Obrigada, presidente. Então, uma boa noite a cada um e cada uma, colegas vereadoras, servidores desta casa, a comunidade que nos acompanha agora de forma online e aqueles que vão estar nos acompanhando pelos veículos de comunicação na manhã desta quarta-feira. Inicio a minha fala agradecendo a cada colega vereador e a cada colega vereadora que na noite de hoje aprovaram a moção de apoio à Câmara dos Deputados pela votação da manutenção de forma permanente do Fundeb. O Fundeb é o Fundo Nacional de Manutenção da Educação Básica, né? Ele atua tanto na rede estadual, quanto na rede federal, quanto na rede municipal. Ele atinge 100% das escolas públicas, né? E ele nasceu em 2006 e era para ter sido aprovado em 2015. Ele está tramitando na Câmara desde 2015. Esse fundo, ele é tão importante que, se não for aprovado na noite de hoje, ele está em votação na noite de hoje, né? A deputada Dorinha, relatora, que é professora também, acabou de terminar a leitura, né, do seu parecer, trazendo o Fundeb de forma permanente. Se esse Fundeb não for aprovado, 94% dos alunos da educação básica pública no Brasil serão atingidos. Para a comunidade ter uma ideia, de cada 10 municípios do país, oito utilizam 100% do recurso do Fundeb para pagar a folha de pagamento de professor. Sem professor não existe educação pública. E sem Fundeb não existe também educação pública. Então, quero agradecer a cada vereador e a cada vereadora. A gente precisa somar esforços para que o mais rápido possível esse fundo ele seja aprovado de forma permanente. Jamais um fundo tão importante como um fundo da educação básica pode ficar à mercê da dependência do cenário e da conjuntura política. Ele precisa ter autonomia para cuidar da nossa juventude e do futuro do nosso país. Também quero agradecer à RGE, que prontamente, a partir de uma solicitação desta vereadora, né, já veio aqui no bairro Santa Rosa verificar os postes, principalmente no loteamento dos coqueiros, né, na rua Jorge Alberto Petersen, na Albino Bez. É um local muito alto e com os vendavais do último período, os postes tiveram a sua estrutura um pouco danificada. Então, eles vieram, né, na manhã de hoje já verificar os postes, então quero agradecer de pronto, né, a RGE por ter já acolhido, né, a solicitação dessa vereadora. Hoje pela manhã também tive a honra, né, e o prazer de participar de um debate muito importante. Eu estou também fazendo essa indicação através de moção e também através de ofício do meu gabinete a campanha Máscara Roxa. Nós sabemos que hoje existem várias mulheres que estão em situação de isolamento social e permanecem com seus agressores, né, dentro dos lares e não conseguem fazer a denúncia pelo aplicativo ou pela utilização de celular, porque quando há agressão, basicamente o que o agressor faz com a mulher é isolar ela totalmente de qualquer tipo de atuação com familiares ou com amigos. Então, quebra os seus celulares, não permite que ela fale. Então, geralmente, numa situação de não isolamento social, o que agrava ainda mais. Para vocês terem uma ideia, foi feito um levantamento do Fórum Nacional de Segurança, aumentou 431% as denúncias em redes sociais de vizinhos que ouvem gritos ou ouvem situações de violência, né, dos seus vizinhos, seja de casa ou de apartamento. Isso demonstra que o feminicídio também aumentou em 22%. Isso demonstra que realmente a gente precisa de campanhas como essa. A Máscara Roxa é uma campanha de denúncia que as mulheres podem estar fazendo nas farmácias conveniadas, né? As farmácias jamais fecharão em situação de pandemia, de isolamento social, porque é um serviço básico de extrema necessidade nesse momento. Então, as farmácias que estarão sendo parceiras vão estar procedendo na denúncia, na ajuda que essa mulher necessita, né, para poder sair dessa situação de violência e de violação de direitos. Então, hoje de manhã eu participei, né, do lançamento do Vale do Paranhana e Vale dos Sinos e região metropolitana desta campanha tão importante. E sei também que a Câmara de Vereadores de Taquara vai estar procedendo na atuação junto às farmácias e aos demais setores da sociedade, Porque uma sociedade que ela é saudável, ela não vive sem duas ações específicas, que é o combate a qualquer tipo de violência e violação de direitos e a educação de qualidade. E também a gente está vivendo um momento que a cultura vem sendo enaltecida no nosso país, né? Nós, no município de Taquara, nós estamos recebendo do governo federal, através de uma atuação forte também da Câmara dos Deputados, vários Senadora, movimentos. seu tempo já encerrou.